Vem aí a segunda semana de artes da EMAP. De 26 a 30 de outubro, de 7 às 11h20 da manhã. Participe! Oficinas de grafite, modelagem, argila, fotografia, charge, ilustração, dança de rua, teatro e muito mais. Segunda semana de artes da EMAP. Organização, professoras Carla e Mônica. Apoio Rádio EMAP. A rádio que educa.